Um beijo. Carlos compra um carro novo, um carro muito caro, um carro grande, azul e rápido. Enquanto está dirigindo na rua, Carlos vê uma garota numa bicicleta. Ela tem cabelos longos e loiros e é linda. Ele grita para ela: "Oi, gata!" Ela o ignora. Ele grita: "Tudo bem com você?" Ela continua indo e ignorando Carlos. Ele grita: "Ei, por que você não fala comigo? Eu quero jantar com você. Eu vou levar você para um restaurante bem caro." A garota para, desce da bicicleta e olha para ele. Ela diz: "Eu não quero jantar. Mas se você me der o seu carro, eu faço uma surpresa para você." Carlos diz: "Beleza." Ele pula fora do carro. Ele dá as chaves para ela e diz: "Aqui estão as chaves." A linda garota pega as chaves, dá um beijo na bochecha de Carlos. Aí ela pula dentro do carro e vai embora dirigindo. Carlos fica lá, em pé na calçada. Agora ele não tem nem garota, nem carro. Ele diz: "Só isso? Um beijo na bochecha?" Então ele sobe na bicicleta dela e vai embora.